prepare-se. Vai começar agora o programa que vai fazer você recordar os melhores clássicos da música. Máquina do Tempo. Os hits que agitaram as pistas do mundo inteiro e as canções que encantaram gerações. Sucessos inesquecíveis. Músicas que marcaram. Uma hora com o melhor do flashback. Está no ar. Máquina do Tempo. Olá, tudo bem? Tudo jóia? Está no ar mais edição do nosso programa Máquina do Tempo, comigo, Rony Santos. Hoje, sexta-feira, trazendo muito mais para você na sintonia. Vamos viajar no mundo da música internacional. O melhor do flashback, o melhor do rock, você vai ouvir aqui no nosso programa Máquina do Tempo. Vamos curtir sucesso aqui na sua rádio favorita. Amor com você na praia. noite passar, eu e você, na ilha do sol, na ilha do sol. Máquina do Tempo. Bring it back to me. When you are ready, I will surrender.

Máquina do Tempo. Máquina do Tempo. I want to know. Já já estaremos de volta depois do intervalo. Tem muito mais para você ligado com a gente aqui na sua rádio. Continue ligado. Daqui a pouco, os clássicos estão de volta. Aqui no Máquina do Tempo. Você está no Máquina do Tempo. Estamos de volta com o último bloco do nosso Máquina do Tempo. A máquina que traz as melhores músicas para você matar a saudade e recordar aqui na sua rádio. Do tempo. Get ready, y'all. Shut up. Be happy. Happy. Be, be, be. Sucessos inesquecíveis. Máquina do Tempo. Let's celebrate. Reta final, agradeço no carinho da sua audiência. Tudo de bom na sua vida, espero que você tenha gostado. Estarei de volta na segunda-feira, se Deus quiser. Indo nessa, até mais. Tchau, tchau.